Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. E aí? Aqui é o Joel Suki e o centro da cidade, pra mim, a noite é o terror. Olha aí. Eu sou o Vinícius Melo, do Pod Crazy, ou então Afonso Solano Cover. E aí? E se eu morrer, a minha mãe me mata. Aqui é Walter Pando e até hoje eu nunca morri na minha vida. É não, mano. Cara, sério? Quer dizer, quase. Olha esses caras aí. Ah, aqui é Telos e eu quase levo um tiro. Isso é normal, né, na tua rotina de vida. E aqui é o Neto Maru e eu ainda tenho 5 vidas. Olha aí. É Game Shark essa porra. E no episódio de hoje vamos falar de histórias de minha vida por um fio, né, cara? Então vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzillaCast. Vamos lá. Inscreva para o AzillaCast, endereço é azillacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter. E se você usa iTunes, pode clicar aí no link, né, cara? Assinar o AzillaCast. E os downloads, basta clicar no link download da postagem, baixar o zip, descompactar o MP3, escutar o AzillaCast nas caixinhas de som, celular, em qualquer lugar. E vamos lá, pros recados do mal. Ah! É um novo upgrade surgindo aí no site, né, cara? O pessoal que tava reclamando, mandando um bocado de sugestão e pensou que a gente tava ignorando, né, isso aí. Na próxima semana, o upgrade já deve estar entrando no ar. E a equipe azilesca, né, cara, já tá sendo selecionada, né? Inclusive, ouvintes, né, que enviaram seus materiais. É aquilo que a gente sempre disse, né? O cara que ouve, que queria e que ainda quer, né? Escrever pro site, fazer alguma coisa em vídeo, escrever colunas, a gente recebeu vários materiais aí de ouvinte, a gente selecionou os melhores, né? E do conteúdo em si vai melhorar exorbitantemente, né? Todos os bons conteúdos a gente seleciona e separa pra entrar pra equipe, né, cara? E vamos lá. Primeiro e-mail, Josemir Júnior, médico, 32 anos, Paraíba, João Pessoa. Olha aí, bicho, as coisas melhorando, né, agora, cara. Mas vocês, infelizmente, esqueceram no cast 31 de falar de filmes clássicos que passaram e repassaram. A sequência toda de um Tira da Pesada, olha aí. Agora, um Tira da Pesada, eu acho que a gente chegou a falar, mas deve ter saído na edição. Corra que a polícia vem aí, apertem os cintos que o piloto sumiu. Cocum, ixi Maria. O Cocum é foda, mano. Irmão, esses foram extenuamente repetidos. Se a pessoa já sabia até o momento que entrar o intervalo. Tá vendo, né? É o pior que era, viu, cara? Quando forem realizar um novo cast sobre gírias e termos regionais, surgiram o seguinte: definir um termo ou situação muito corriqueira e que eu, sinceramente, vi ter variação de denominação, talvez pela minha profissão. Trata-se da diarreia. No Ceará é a famosa fininha, em Pernambuco é a caganeira, na Paraíba, andaço. Agora, andar, eu vou dizer que fininha, caganeira e tudo mais, eu já tinha ouvido por aqui. Agora, andaço é osso, né, cara? Andaço, tô apitando. E acabando pelos fundos, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Rapaz, o nosso Nordeste é realmente multicultural. Sugiro, quando vocês tiverem tempo, façam cast só com erros de gravação. Então, ficaria bom, né? Um cast com erros de gravação. Né? Tem não é dica... os bastidores, né, cara? Não se preocupem que os bastidores a gente acumula todos, né? A gente tenta fazer um making off aqui bem legal que, quem sabe, num futuro próximo a gente não publica, né? É, cara. O próximo e-mail vem de Vinícius Sendade, de Palmital, São Paulo. Olha aí. Palmital é uma cidade com um título diferente. Curioso, Fala galera do Asila Cast. O último cast foi massa. Vocês falaram que o Howard e o Pato era um personagem de quadrinhos da Marvel. Ele era uma versão adulta do Pato Donald, cara. É isso, ele cara. Fez inclusive um crossover com Homem-Aranha. Vou mandar o link da foto da capa para vocês. Tem o link aí embaixo. Só que agora eu acho que o Pato Howard não era uma versão... Pode ser a ideia do criador ser uma versão adulta do Pato Donald. Mas na minha mente o Pato Donald sempre foi adulto, cara. Verdade, cara. Eu sempre imaginei isso também. Além disso, o filme do Howard quase rolou uma zoofilia. Entre ele e uma garota que ele encontrou na Terra, que vale lembrar que é interpretada pela atriz Lia Thompson. Que caso vocês não se lembrem, ela é a mãe de Marty McFly, cara. Isso aí eu não lembrava. E aí ele manda também que a imagem do polêmico filme, né, cara, com Jim Carrey, que aí o pessoal ficou em dúvida e tal. É, mas é verdade. Que existiu, que também fica o link aí embaixo. Antes que eu me esqueça, ele finaliza aqui pedindo um cast de quadrinhos, que a gente tá realmente devendo, né, isso daí. Ah, certeza. Em breve a gente vai fazer. Em próximo e-mail, Caio Murilo, 16 anos, Curitiba, Paraná. Bom, começa dizendo um negócio. Como assim não viu Gumbis? É porque não dá pros caras entender, mas deve ser tipo uma coisa que chega assim, calma, é bom aí. Nem quero dizer um negócio. Aí, porra, mas como é que tu não viu Gumbis, bicho? Só olhando o cover, vai agora mesmo no link da Saraiva do site e compre o DVD. Olha aí. É, isso é obrigatório, Solano. Tu tem que ir no link da gente, comprar. A gente conseguiu até um desconto aí, né, no DVD dos Goonies. Solano não vai comprar o DVD, não. Vai comprar o Blu-ray dos Goonies. Né? Ele vai comprar os dois, mano. É, porque ele é um cara sábio. Sobre Gremlins, sou mega asilado nesse filme. Vai dizer que não dava um certo medo em vocês quando vocês eram crianças e ouviam aquele final dizendo: se qualquer coisa de errado acontecer em sua casa, não chame um eletricista. Nem nada do gênero, mas sim corra, pois podem ser gremlins na sua casa. Frase filha da puta, né, meu? Pra uma criança pequena e tal. Pois é. As três regras dos gremlins era: não mole, a luz do sol é mortal para eles, é principalmente por mais que eles implorem, cholem, não os alimente. Não, mas não os alimentem após a meia-noite. Ah, né? É verdade, não os alimente depois da meia-noite. O nome do principal que se vestia de Rambo era o Gizmo. Olha aí, eu acho o Gizmo, cara. Tanto que os Mogwai, antes de serem Gremlins do mal, falaram Gizmo, caca. Ia ficar. Beleza. Lembrando do segundo filme, qual tinha um Gremlin traveco e outro gárgula. Era muito massa. No primeiro Gremlins, era legal ver a cena no qual eles invadem o cinema. Olha aí. Gostaria de sugerir a vocês um cast sobre Turma da Mônica. E se houver ainda, poderei contar para vocês como perdi minha coleção. Não é uma história engraçada, mas é um dos momentos mais tristes da minha vida. Puta merda, mas eu... Inclusive, tem um podcast muito famoso aqui na região sobre quadrinhos. Se vocês estiverem ouvindo e sabem quem são, né? Se vocês quiserem entrar em contato aí por um crossover junto com a gente aí de Turma da Mônica, eu acho que ficaria massa, né? Próximo e-mail já vem do... cara que é mega famoso, né, aqui na sessão de e-mails. O Rodrigo Iron Man, de 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Fala, galera da Zilla Cash. Bem-vindo através desse e-mail contar uma história que aconteceu essa semana. Olha aí. Tu sabe que já tem ouvintes que esperam, né, cara, o e-mail do Rodrigo Iron Man nessa sessão e tal. Estava eu jogando na máquina de KOF 97 num bar perto da minha casa, quando meu pai chega e coloca um versus comigo. Vixe, meu irmão, essa daí é massa, né? É uma situação única pra quem curte jogos, né? O pai do cara chegar assim aí, destacar o versusão e tal. Porque tu sabe que o pai dele também é um engenheirozão foda, né? E o pai dele, como fodão, que é ganha dele, ó. E aí, depois de ganhar dele e tal, daquela humilhada, virou para ele e perguntou: e aí, malandro, quem é o mestre? Eu perguntei pra ele como ele ficou tão foda e ele respondeu: o que você acha que eu estive fazendo no bar enquanto não tinha ninguém? Olha aí, a partir desse dia a galera da minha rua começou a chamar ele de o imperador do KOF, ó. Não, e deve ser putaria pra mãe do Rodrigo Iron Man, né, que o pai desse bicho indo no bar direto. A mãe dele já meio preocupada, né? Pensando que o pai do cara ia virar um alcoólatra. Quando, na verdade, esse bicho tava dando uma treinada, mano. Não, e agora o Rodrigo Iron Man vai ter que mostrar o cast do The King pro pai dele, né? Não, é com certeza. Inclusive, no próximo torneio que a gente fizer de KOF, o pai do Rodrigo Iron Man está desafiado, né, já? Verdade. Próximo e-mail é do Rubinho, SJR, 20 anos, aspirante a programador e atual desempregado, olha aí. Eu acho que esse Rubinho SJR deve ser Rubinho Júnior. Pra começar, eu quero dizer que li o livro da História Sem Fim. Olha aí, bicho, olha aí. Não é... E sim, ele tem fim, sim. Apesar de ser uma droga. É só pra constar, aquele bicho que voava não era o cachorro, e sim o dragão da sorte. Olha aí a putaria. E o pior é que muita gente comentou isso, né, nos comentários, que é realmente, depois que comentaram, se você for ver, ele parece o Shenlong, né, do Dragon Ball, só que com a cabeça de cachorro. Pois é. Um dragão da sorte encontrado por Atreio, que era o personagem, que era o índio, e viajava por fantasia para encontrar um meio de pôr fim à destruição da terra deles. O livro tinha uma coisa muito interessante, pelo menos pra mim, que era a divisão do que acontecia no mundo real e no mundo de fantasia, pela cor da fonte usada no livro. Olha aí. Olha aí, cara, altamente criativo pra época. Entre o vermelho e o verde. Apesar do final ser bem fraco, o livro era muito bom. E aí fica a dica, cara, se você tem filhos, dê esse tipo de livro pro seu filho, que isso aí constrói um imaginário foda, né, pro cara. É, cara, link porque da Saraiva, né? Ah, pois é, tem um link da Saraiva aí, porque, vamos dizer, tu já pensou se tu com 12 anos tivesse lido o livro História Sem Fim? Cara, o universo criativo do cara mudava totalmente, né? Pois é, cara, você sabia que era um dragão, não era um cachorro. É, pois é, você já chegava no colégio fodão, né? O lance da nudez parcial era mesmo bizarro. Não só no Lago Azul, mas tinha também no Tira da Pesada. Que eu não me lembro. Que eles sempre paravam num bar de strippers pra acompanhar o detetive Axel Foley. Eu me lembrei agora. Além do Lago Azul, teve também o De Volta a Lago Azul, que era com a Mila Jovovich, que também fez o Resident Evil. Puta que pariu. Aonde coincidentemente também mostra os peitinhos que deixaram muitos adolescentes malucos. Olha aí, o cara aí. Sempre que eu assistia algum filme à tarde, ficava louco em cada cena, esperando alguma cena mais picante. Isso aí não devia só ser só ele, não. Uma geração que nasceu nos anos 80. A maior parte dos filmes que eu falo nesse meio, eu assisti depois de velho, pela internet ou no DVD. Mas o filme que eu tenho uma lembrança mais nostálgica era de Final Fantasy The Spirits Within, que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa série e fiquei maluco pra conhecer mais. O filmezão que quase quebrou a Square, né? Pois é, cara, e foi... Pelo menos rendeu um fã aí, né? E virou um dos meus filmes favoritos, apesar de ainda não tê-lo comprado. Link da Saraiva, né? É... Aproveite, deve ser bem barato esse filme, porque, enfim, pro senso comum não é um filme muito bom, né? Pois é, cara. Eu acho que com os 10 mangos dá pra tu comprar. Clica aí no link e para de baixar coisas da internet. Eu gostaria de parabenizá-los pelo cast, que estão muito bons. E pediram um cast sobre jogos de RPG para videogames e sobre animes, pois sou um grande asilado nesses dois temas. E gostaria também de pedir, se possível, para participar de algum cast sobre esses temas. Um grande abraço, muito sucesso, paz e dinheiro, que é sempre opa! Bom. Opa! Cara, meteu logo o dinheiro no Vader. Ah, mas tá certo, tá certo. Link da jeito. Saraiva, né? Pois é. Vou começar aqui dizendo que greve de ônibus, cara, é uma merda foda demais, cara. Porque você tem uma ideia, cara, teve uma greve de ônibus aqui em Fortaleza que eu não sei se foi noticiada nas outras cidades. Com certeza não. Mas essa bicha foi tão violenta de um jeito, cara, que eu tava aqui andando no ônibus, né, tranquilo, normal, voltando pro trabalho. Aí eu só escuto aquele cara parando o ônibus, assim, o cara ficando de braço aberto, assim, na frente do ônibus. Aí o cara mandou abrir a porta da frente. Aí, bora, todo mundo descendo. Eu pensando que era a polícia, né, que já tá... Vixe, meu irmão. Pronto, me acharam, né? Me pegaram, ó. Desculpa, o negócio aí tá... E os já, cara... já tinha ajoelhado e pedido desculpa. Já não fui eu. E os caras rebolando pedra no ônibus. Aí eu, vixe, meu irmão, agora fodeu, né? Só ressaltar que o negócio é tão crítico que esse ônibus aí que tu andava, ele é... A linha dele normalmente é frequentada só por estudantes universitários, né? Tem um ônibus aqui no Rio de Janeiro, o 629, conhecido como 620 Morte. Ele é impressionante. Ele passa, acho que em todas as favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Aí chega assim, 8 horas da noite, mais ou menos, ele para de pegar as pessoas, tipo... Porque a bala tá comendo muita. Não, ele para de pegar assim, os trabalhadores, o pessoal honesto nos pontos, e só começa a pegar tudo quanto quer cracudo. O quê, mano? Cracudo, essa foi show, viu, mano? Defina cracudo, por favor. O que é cracudo tá na cara, mano. Ah, sim, né? É, mas o trocador desse ônibus aí ganha mais, não ganha não? Não duvido muito não, cara. Mas é impressionante, cara. Só vai cracudo do primeiro ponto até o último. Nossa. É. Agora o... Você frequenta esse ônibus aí, é? O mais foda, cara, é que quando tem greve aqui, a galera é tão foda que fecha a rua mesmo, né? Mas tu sabe que depende do ponto de vista, porque quando eu era só estudante, eu achava o paraíso a parada da greve de ônibus, né? Não, eu desci do ônibus, aí o cara mandou descer do ônibus, eu fui pra casa, né? Liguei pro trabalho, tava longe do trabalho ainda, né? É, beleza, né? Voltar pra casa, né? É, uma curiosidade, tu sabe que o Babau, quando tem greve de ônibus, quando o sindicato tá negociando, ele já deixa de ir pro trabalho, né? Casa, né? Mas é porque eu acho que a questão do Babau é que ele ajeita essas greves, aí já fica dizendo pra não andar no ônibus, porque senão os sindicalistas vão pegar ele, alguma coisa assim, aí já você vai se precavendo, é segurança. Não, mas sempre estaria. Teve um dia desse que eu tava lá no trabalho, ele trabalhava só meio expediente, né? Ele ligou assim, aí, ei, mano, não vou pro trabalho não. Vixe, mano, o que foi? Não, porque apareceu aqui no jornal que os motoristas estão pensando em entrar em greve, pode ser que aconteça a qualquer momento. Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Porque tu sabe e tal, cara. Vixe, aí, beleza. Passou não. 2 semanas e ninguém parou de trabalhar no ônibus. Não, passou 2 semanas sem entrar a greve e o Babau em casa. Cara, eu desci do ônibus, aí tinha um cara arrancando o retrovisor do outro ônibus que tava passando, cara. Que putaria é essa, mano? O cara arrancando o retrovisor aí e tal, não sei o quê. Tu falou em voz alta isso aí pra botar moral, foi? Parada errada é essa aí, foi? Aí o cara, não, desce todo mundo. Aí pra que arrancar o retrovisor do ônibus, cara? Que vai que o cara queria dar uma ré, mano. Cara, dá uma ré. Mas é engraçado que os caras botam os ônibus tudo na lateral, né? Não passa carro, não passa porra nenhuma, não passa ônibus. Só pra deixar claro que eu fazia isso no GTA pra poder roubar aquele Ferrarizinho no GTA 2. É, e aí? Putaria, cara. Não, eu fazia isso, era no GTA 2, mas eu botava era 4 fileiras de carro pra justamente ninguém passar. Porque se você vai roubar o carro, o cara vai acelerando, vai passando por cima, te mata e tudo. Eu achei que ele ia falar, não, eu fiz isso, mas foi na vida real mesmo. Eu ia dizer, pensei que o Walter tinha no tempo que ele era motorista e tal. Não, mas agora o ônibus é um local onde o cara tá sempre em perigo, né, cara? Eu me lembrei de um agora de ônibus massa. O ônibus é um local do amor, mano. Que local de amor, mano? É, mano, todo mundo ali junto, unido. É, né? E aí o Jos falou dessa parada de greve de ônibus, agora eu me lembro, uma época que a gente fazia... Academia. Não sei se tu se lembra disso aí. Eu tô começando a lembrar. Que aí a gente voltava de ônibus, porque a academia terminava meia tarde e tal, e de onde era a academia, o local onde a gente morava, tinha uma favela zona irada, era cheia de malaca e tal. Pois é. Aí o cara tinha que pegar o ônibus que justamente arrodeava essa favela, né? E beleza. Aí a gente pegava o ônibus normal e tal, voltava eu, o Joel Suk e dois primos dele, né? Um dos primos dele era o Jack Chan Jr. E o outro lá, ele era mais aperreado, né? Assim, tá. Aí beleza, aí a gente vinha voltando no ônibus, numa boa, né, com uma noite comum. Aí esse ônibus, cara, ele dava uma parada, tipo num terminal de ônibus aberto, sabe? Porque aqui em Fortaleza é conhecido como a Praça da Estação, que é tipo uma paradazinha de ônibus e tal. Só que à noite, essa Praça da Estação, ela fica no centro da cidade e é lotada de malaca, cara. Gente, isso nessa época, né? Gente de boa fé. Gente cheirando cola, a maior putaria do mundo, os caras muito drogados, né, e tal. E a sorte que o motorista para pouco tempo, né? Uhum. A galera da boa índole. Pois é. Eu acho, o Neto, o motorista deve fazer pit stop, né, com o cronômetro tudo, 30 segundos no máximo, vai. É, ele só fazer isso, viu? Ele só para dar uma raspada no milho e pronto, né, sair fora, né? Aí beleza, aí nesse dia era um dia normal e tal, o cara lá não andou, eu sei que deu uma doida, mano, não sei o que foi do primo do João Sul, que esse bicho começou a discutir com os malaca lá. Os caras tudo normal, né, lá parado na praça. Os caras lá tudo muito louco, lombrado, de perna pra cima, ele, ai, filha da puta. E o pior que, como a gente fazia Kung Fu na época, tava os quatro com a mesma roupa. É verdade. Aí vocês estavam dentro ou fora do ônibus? Tava dentro, cara. E os malaca também? Não, os malaca tava fora na praça, muito louco. Ele, ai, filha da puta, não sei o que, mano. Deixa putaria aí, mano, e tal. O cara passou comendo milho, aí ele disse, é, meu senhor, tomando esse teu cu, hein? É. Nossa. Vixe, velho, aí a gente assim, é, mas tem calma aí, não sei o quê. Nisso que a gente tava falando, eu só vejo, tu se liga um troco de bambu, que é tipo como se fosse um cabo de vassourazão grande. Caraca. Eu só vejo um tronco de bambu com um gargalo de garrafa amarrado na ponta passando assim. É entre, perto do meu rosto, entre eu e o João Sul. Olha, vixe, meu irmão, mas que porra é essa? Eu olho assim pro lado, bicho, parecia filme de zumbi, os malacas tudo, tipo, rodeando ônibus, assim, aí. Ai, mano, não sei o que, então. Esse cara é tudo abaixado, né, dentro do ônibus. Aí os caras tudo tentando jogar as coisas, esse cara do sabugo de milho rebolou o sabugo de milho dentro do ônibus. Os malaca batendo assim do lado. A gente, caralho, mano, se aquieta. E o pior que isso, tava nós quatro dentro do ônibus, só que tinham cidadãos normais, né, tudo olhando assim, mas vocês com putaria aí, os caras vão querer invadir aqui, não sei o que e tal. Acelera. Não, e cadê o motorista? O motorista não tava do lado de fora. Aí o meu irmão, mas que porra é? A sorte que o cara tava praticando Kung Fu naquela época, o cara tinha reflexos felinos, né? Os malaca lá tentando jogar gargalo de garrafa no cara, garrafa pet com cola dentro, o cara lá desviando numa boa. Só uma pergunta, fechar a janela ninguém pensou, né? Isso é um detalhe que não era muito importante, então, né? Se desviar é mais prático. Entendeu? Se desviar, mano. Desculpa, erro meu. Certeza que o dinheiro que o cara tava empregando nas aulas tava valendo, pô. Fechar a janela é a atitude do cidadão comum, mas o cara treinava Kung Fu, pô. O cara. Pois é. Queria ver ele lá fora e bater em todo mundo, né? Isso aí não, né? Aí era arriscado o motorista chegar e o cara perder a carona. É verdade, porque se o ônibus sai ali da Praça da Estação, meu nego, você fica com o cu na mão, literalmente. É uma terra sem lei. Pois é. Aí eu sei, mas o pessoal balançando o ônibus, empurra de um lado, empurra do outro, as mulheres já meia tensa. A gente pensando, puta que pariu, mas que merda, sem ver nem pra quê, né? Porque se fosse pelo menos algum motivo plausível e tal. Só pelo xingamento da mãe, né? Mas, pô, virou legal. Aí o cara, puta que pariu, a gente tá fudido aqui, não sei o quê, os pivetes. Porque até então era só armas brancas, né? Mas vai que algum malaco aparecer com 38, né? E tal, uma computaria dessa ia fuder tudo. 30 alguma coisa, né? Pois é, velho. A sorte, mano. 38 nem atravessa o ferro do ônibus. E os vidros? A janela, tu acha que não atravessa os vidros, não? O cara desvia. Aí já é outro esquema. O cara desviar de bala é outro nível, né, já. Eu sei, bicho, que a sorte foi que o motorista devia ter uma moral da porra. Eu sei que do nada esse bicho atravessou o meio dos malacos. Então é, mas tu chorou, né? Não, porque eu treinava com fuma. Isso aí o cara tem instintos felinos, mano, como eu já disse. Esse negócio de medo é uma coisa espiritual. Isso aí o cara... Relativo, né? Exatamente. Medo é psicológico. Aí o motorista disse assim, ei, porra, a bagunça é, mano. Aí pronto, todo mundo se sentou, só a massa. Não, só uma observação, né? Tu falou assim, ah, o motorista tinha uma moral, atravessou. Eu tava imaginando como aquele ser iluminado atravessando, porra. E ele saindo assim, ele vira, ô, sai dessa porra. Eu tô imaginando o maluco vindo cacetete, batendo nos malucos. Sai, porra, sai da frente, sei o quê. Não, ele passou assim, só abriu a porta e tal, os malacas ficaram olhando, ele entrou, fechou a porta aí. Sai, até nessa hora... O pessoal do Kung Fu tava tudo em pé, né? E tal, tentando desviar das paradas. Mas, senta aí, mano. Ele tá deitado no ônibus, só a galera do Kung Fu em pé de sacanagem. É, mano, foi massa esse dia aí. Eu sei que nesse dia ninguém morreu e eu acho que esse outro primo do Joel se parou de treinar pelo um bem maior, né? Pela saúde geral do pessoal. Pois é, cara. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando você tá num lugar desse, tipo assim, tu tem que passar de noite num lugar perigoso, ou então num lugar tenso, sei lá, tu tá andando e tu só pensa numa porra, tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Verdade. A única coisa que eu penso é em botar o celular na cintura. Cara, eu tenho uma história de assalto, que não foi assalto, mas, sabe, não é nem uma história tensa, uma história meio engraçada. Porque eu tava na porta de uma boatezinha, aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro, lá em Maricá. Aí tava eu, tava mais, acho que mais dois ou três primos, e eu era tipo o único moleque novo. Meus primos já tinham uns 18 pra 20 anos, né, essa faixa, e eu tinha tipo 14 pra 15. Ah, vixe, aí essa história velha, rotina. Levar pro cheiro do queijo, né? Não. Era só boatezinha mesmo, nem tinha putaria. Mas, tipo, a gente foi lá que não tinha nada demais pra fazer. Ah, nem tinha putaria. Aí a gente tava lá na porta da boate, acho que eles estavam vendo se a gente ia entrar, se a gente não ia, porque a boate era muito pequena, era muito estranhinha, e normalmente a galera ficava mais lá de fora mesmo conversando. Só que eu não sei se eles se distraíram dando em cima de uma mulher, não sei o que eles fizeram, eu sei que eles ficaram de costas pra mim, e eu fiquei assim meio que de pouco afastado, tipo, não muito, mas um metro de distância, mais ou menos, sacou? Aí eu tô parado olhando a rua e tal, aí quando eu olho assim pro outro lado da rua, tinha dois malacas me olhando. Aí tu... Eita! Sabe quando bate aquele pressentimento assim, tipo, fudeu? Aí eu sei como é isso aí. Pô, eu era novo, sabia o que ia fazer, eu não fiquei encarando os malucos não, só fiquei, tipo, passando a cabeça assim, pro lado pro outro e tal. Aí teve uma hora que o maluco olhou assim pra mim, serão, aí tocou assim o cara do lado, tipo assim, pô, deu aquela batidinha assim, pô, vamos lá. E começaram a vir na minha direção, eu falei, cara, fudeu. Peraí, mas tu tava dentro de uma boate, tu tava do lado de fora? Eu tava na rua, na frente da boate. E não tinha segurança não, pô, lá perto? Calma, eles não chegaram nem em mim ainda, eles estavam do outro lado. A segurança ficava dentro da boate. Não tinha ninguém lá de fora. E mesmo assim, polícia era longe, que era essas cidades litorâneas, né? Então não tem muito polícia e tal, é foda. Aí eu falei, caralho, fudeu, os malucos estão vindo. Maluco, só que pra minha sorte e pro azar de alguém, passou entre eu e o maluco, passou um moleque com roupinha de marca, tipo, bem playboy mesmo, sozinho. Ixi. Aí o maluco tava com MP4 no ouvido, né? Na época MP4 era sensação. O MP4 no ouvido, pendurado no pescoço. Não, o maluco tava com o V3 assim, dobrado no bolso da calça, tá ligado? Caralho, teve uma época aí que o V3 era sonho de consumo, hein? Era essa época. Caralho, bicho, esse eu me lembro desse tempo aí, viu? Ah, o V3 era legal. Aquele Nike Shox com trocentas molas, que era caríssimo na época. E cheio de bagulho, tipo, cordão de ouro. Cordão de ouro não, cordão de prata. Só bagulho, tipo, o maluco devia ter uns R$1.000 só de roupa aí. Nossa. Mas o cara tava vestido de Mi Hobby, né, também. Exatamente. Aí ele passou entre eu e o maluco. O maluco disse, na moral, foi a cena mais hilária da minha vida forever. O maluco olhou pra mim, olhou pro maluco, aí começou a seguir o cara. Foda-se esse moleque, vamos pegar aquele maluco. No final eles acabaram assaltando o cara perdeu coisa pra caralho. Não voltou pra salvar o cara. Ah, meu irmão, cada um com o seu, né? Cara. Ele olhou assim pro ele olhou assim pra ti aí. Bicho, é só o Afonso Cover, né? Ah, beleza. Falou. Falou isso aí. Eu me lembrei que eu tava no colégio, no ensino médio. Fui pegar meu diploma lá, né, e tal, das notas e tal. Aí, beleza, tava na frente assim da escola. Aí você não entra, né, direto, você fica no portão lá pra pegar lá, falar com a menina lá da secretaria e tal. Aí parou um malaca assim do meu lado, aí disse, ei, tem 50 centavos aí. Aí eu já fiquei assim, né. Aí eu olhei pra mulher assim da secretaria, aí tem tipo uma gradezinha, né, separando a parte de fora da parte. É, mas a mulher olhou com aquele olhar de foda-se, porque não tinha nem perigo do cara fazer nada contra ela, né. Aí, beleza. Ela fez um gesto assim, tipo uma mão, a mão varrendo a palma da mão dela, assim, alguma coisa assim. Aí eu disse, não, cara, não tem não. Aí o vagabundo olhou pra mim, aí disse assim, meu irmão, mano, como é que tu não tem dinheiro? Como é que tu vai voltar pra casa e tal, cara? Era massa se tu tivesse, não, cara, voltar a pé não é problema não, porque eu vou voltar ouvindo aqui músicas no meu iPod, né, e Cara, eu não sei porquê, mas isso lembrou uma história, mas não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu, vai valer pra você. Uhum. Estavam dois amigos meus, eles estudavam no colégio aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, que fica em São Cristóvão, e ali ao redor é meio perigoso, assim, sabe? Sim. Tipo, meio não, é perigoso pra caralho. Aí eles estavam andando, estavam, tipo, indo, acho que pro ponto, pra casa de alguém, negócio assim. Pro aí, ponto? É, ponto de ônibus. Ah. Aí, tipo, quando eles passou, veio um malandro chamar eles, né? Falou, aí, você que pode passar o celular. Ixi. Aí esse meu amigo virou e falou, pô, cara, eu não tenho celular. Aí botou assim, né, tirou o bolso, mostrou a mochila, falou, pô, cara, não tenho nada. Só tenho o dinheiro da passagem pra voltar pra casa. Ele, não, tá beleza, e tu? Aí o que o moleque tinha no bolso? Um celular e uma bala house. Mas não era tipo o Drops, era uma bala. Sem papel, né? Só a bala, né? Aí o maluco virou assim, falou, pô, pode ir passando no celular. Ele, pô, tem celular não. Falou, pô, e esse volume aí? Ele, pô, é house. Ele, é house, deixa eu ver. Aí o moleque botou a mão no bolso, pegou a bala e falou, aí, tá vendo? É house. Aí ele, tá, quero ver mais. Tirar a calça. Só tem essa na tua mão, não sei. Ó, o moleque, e como é que é? Aí ele botou a mão no bolso, pegou a mesma bala de novo. Aqui, ó, outra. Mais uma. Aí foi, tipo, botando a mão no bolso e tirando a mesma bala house, sabe? Mais 10 vezes. Aí o maluco liberou ele, não, tipo, não assaltou ele, não. Não, mas tu assistiu isso aí num quadro dos Trapalhões dos anos 80, mas pode ser verdade. Sério, esse problema aconteceu, cara. Eu conheço um cara que roubou uma bala house. Isaías. Só não vou dizer quem é, porque... Foi tu, foi tu. Ele é um dos participantes do cast. Ô, putaria. Foi tu, mas diz aí. Mas conta essa daí que ninguém vai te ver. Não, sai do meio, mano. Doido, né? A gente já contou algumas outras vezes que aos sábados, pela manhã, a gente ia pra fanzine, né? Sim, a fanzine que é uma comic store, né? É, tipo, chato. Tipo uma lojinha onde se vende quadrinhos, né? Aquelas velhas clássicas. E nessa época eles vendiam cards de Magic e Pokémon e disponibilizavam pro cara jogar lá. É o básico ponto de encontro da galera, né? Nos fins de semana. Aí nisso a gente ia e voltava das mais variadas maneiras, né? O pessoal fazia um comboio no carro do Adonis. Ou então ia e voltava a pé. Só que aí teve um dia que o Isaías apareceu lá com aquelas bicicletas pequenas, né? Tu se liga, tu mandou aquelas bicicletas pequenininhas que o Isaías andava? tô ligado. Aro 14, né? Deve ser, mano. É daquelas de malandro? O monociclo. É, né? Malandro. Pois bem, aí o Zé apareceu lá com um bike zone estilo BMX, né? Aí beleza e tal, o cara lá jogando, e normalmente terminava tarde pra caralho. O cara cede lá 12h30, uma hora. E naquela preguiça, né? Porra, e tal, sol quente, mano. Aí eis que o Zé tinha passado o dia lá e não, mano, vou voltar aqui na bike e tal, eu te levo, não sei o quê. Aí, vixe. Aí, além da bicicleta ser pequena, na época eu já era meio grande, né, assim, pra ir sentado no quadro e tal. E o Isaías nunca foi pequeno, né, esse bicho toda a vida foi meio gordinho, né, assim e tal. Gordalhão, aí, né. Pois é, já ficava um negócio meio ruim, né, naquela bicicleta pequena. Só que o cara perigoso, né, e tal, não, mas bolar. Fora isso, o cara com as mochilas ia cheio de carro. Aí dava um peso a mais, né? Aí beleza. A gente vai indo lá e tal, não sei o quê. Aí dá fé, macho, um ônibus tranca a bicicleta do Isaías, ó. Ai, mano, o ônibus, não sei o quê. Aí esse bicho, em vez de frear, ele só estende assim a mão e, bah, a gente dá uma batida assim no ônibus, né? Caralho. Ei, mano, que porra é essa, mano? Não sei o que, mano. Quer me matar? Não, quer me matar, não sei o que. Não, mas é porque a bicicleta não tem freio, ó. Caraca, tu me lembrou uma história. Eu também me lembrei de outro, ó. Eu lembrei aqui na Pada Chieta, mano. Porra, Isaías, como é que tu vai em alta velocidade com essa porra aí? Não, mas na verdade o freiozão aqui é a chinela do mal. É porque a bicha não segurou, mas não sei o que. E eu aqui, macho, eu peguei a. Eu tava com a Lan House aqui na época da Lan. Aí tinha um segurança aqui, tava com uma bike, né? O segurança não era Isaías, não. Eu doido. Também me lembro de ser. O segurança era o Vladilson. Era um negão, é, mano. Ah, eu lembro. Aí ele tava aqui com a bike, aí a bike tava sem freio, né? É. Aí eu, mano, vou dar uma volta. Aí eu peguei a bike, fui dar a volta, né? Aí saí, aí fui lá no final do quarteirão e voltei, né? Na hora da volta, eu vou ver um molado, mano. Eu esqueci da porra do freio totalmente. Isso é costume, né? Quando o cara pega uma bicicleta sem freio, parece que automaticamente o cara esquece, né? Aí lá vem eu, ó, chutado. Aí pra passar aqui em frente da loja, né? Quando eu venho aqui, mano, que eu passo, eu olhei assim, aí, pô, mano, cadê o freio, né? Aí eu botei o pé no chão, né? E tu sabe que a minha loja, na época, era faltava mais 4 pra chegar à pista, né, já? Aí eu, vixe, aí eu fui, desci um pouco e botei o pé no chão. Na hora que eu boto no chão, que era pra ser o chão, era uma parte que só tinha areia. Ficou, aí passou direto. Aí quando chega no final da calçada do slick, é tipo uma descida, né? Aqui nessa calçadazinha aqui. Meu amigo, macho, quando eu vou, que eu olho pra direita, o sinal não abre na mesma hora, mano. Aí eu, pronto, encomendei meu caixão, né? Aí eu, o motoqueiro, ó. Eu tava em cima do motoqueiro, ó, cheguei. Na lateral dele, ó. Aí o cara... seu pau no cu. Não, macho, o mais engraçado foi isso. O cara só fez bater, ficou olhando pra mim. Aí eu, eixo, velho, foi mal aí, ó. A bicicleta tá sem freio. Aí eu passei pra cara, né? Eu tirei a bicicleta da moto dele e ele ficou calado na dele, só olhando. Aí o motorista de trás sai do meio e falou: da puta, tu quer morrer? Aí eu, deste cu, seu viado. Dando batida em ti, mano. O cara tá reclamando. O Solano falou dessa daí, cara. Eu me lembro que uma vez eu tava na academia, né, lá e tal, malhando. Aí tinha um maluco na minha frente fazendo a rosca concentrada, eu acho. Aquele que o cara fica com a cabeça meia baixa, malhando bíceps. Rosca concentrada. Podia muito bem ter falado. Não, ele tava fazendo aquele exercício que tu fica assim. Não, mas a rosca concentrada é o nome técnico. Ah, pois bem, é. O cara tava de cabeça meia baixa, sentado num banquinho lá malhando, né? E tinha um animalzão, mano, que a gente chamava ele de Vin Diesel, né? Porque o cara era todo igual, né? Aí esse animal, mano, pegava a barra do supino, enchia de peso, levantava sobre a cabeça e ele tipo baixava só o antebraço por trás da da nuca aqui, tipo pra malhar o tríceps, se liga? E ele lá, malhando numa boa, um pesozão astronômico. Eu sei, bicho, que teve uma hora lá que esse bicho não aguentou mais e soltou uma mão. E ficou o peso imenso, tipo um pêndulo, girando de um lado e pro outro. Nossa. Eu sei que o peso veio vindo assim na direção do Malak, esse bicho de cabeça baixa. Eu só olhando assim, eita, pois é, vai dar uma merda zona doida, viu? O cara vai morrer e tal. Ah, vai morrer. Aí, ó, aquele maluco ali vai se fuder, olha só, pé que é a peixe que ele morreu ali. Eu sei, bicho, que o peso chegou e fez só aquele ventozinho, mano, no cabelo do cara, passou vum. Quando o cara subiu a cabeça, o peso passou de volta, se liga, descendo. Aí o peso passou de novo, raspando o cabelo desse bicho. Meu irmão, mancha, esse cara deu um pulo pra trás, ele voou um banco, tu se liga que um banco de supino deve ter 1,5 metros, né? Esse Nossa. Bicho, do jeito que tava sentado, cara, ele deu um pulo pra trás, que tranquilo ele passou, cara, a mesa do supino, né? Ai, filha da puta, tu tá doido, mas ia me matar. E nisso o cara balançando as pernas, né? Vin Diesel, né, lá. Eu sei que, só pra complementar, tinha um Vin Diesel e tinha outro cara lá que malhava com o Vin Diesel, né? O amigo do Vin Diesel tava fazendo supino reto, né, deitado, e o Vin Diesel tava dando, tipo, aquele apoio, né, pro cara na série final e tal. Aí o cara só escuta aquela porrada. Tá, aí o cara se vira, o cara com o supino bem no meio dos peitos dele, se debatendo lá. Pois é. Porra, Vin Diesel, o que é que foi isso? Não, mas escorregou, ajuda aqui, o cara roxo lá, focando ele, não, mas eu vou morrer, não sei o que. Ele, bora, não sei o que. O cara já dizendo, porra, Vin, eu mandei tu levantar essa porra. Eu sei que depois dessa última putaria aí, que o cara ia morrendo no supino, a negada parou de malhar perto do Vin Diesel. Ah, então. Eu vou dizer ele só senhor Manel, pra não identificar a pessoa. Aí, cara, esse bicho vinha vindo de uma farra altamente melado, né? O cara muito louco e tal. Eu não sei se vocês se ligam, aqueles canais que tem algumas pistas, que vamos dizer, tem a pista, aí tem tipo um córrego exatamente entre uma pista e outra, que corre uma água lá, céu aberto. Vocês se ligam a essas paradas, assim? É. Aí esse bicho vinha muito louco, mano. Não sei o que foi essa porra que ele jogou o carro pra dentro daquele canal, daquele corregozinho, pá, o carro caiu lá, a moto tá ali, né? Aí esse bicho muito louco, né, chumbado, abriu a porta do carro e foi pra casa andando, ó, numa boa e tal, chegou em casa, se deitou e foi dormir, é, beleza, né? O pai desse cara, bicho, era uma autoridade que eu não vou dizer qual órgão, porque senão eu me fodo, mas beleza. Aí chegou a polícia lá, olhou a parada e, vixe, meu irmão, ligou pro cara, né? Alô, seu fulano? Ele foi, não, roubaram o seu carro? Não, não, não roubaram não, porque derrubaram um carro aqui dentro do canal, o carro tá acabado, é igual o seu, ó. Aí ele, não, não, não, não é o meu não, velho. Emprestei o carro pro meu filho, ele tá aqui dormindo, né? Beleza. Aí o cara, só que ele já conhecia a peça, né? O pai do cara aí, rapaz, mas eu vou lá na garagem só pra ter o desencargo de consciência. Pois é, meu irmão, mas esse bicho chegou na garagem, a garagem vazia, cara. Não, sendo que tu sabe que o Malcolm X, que um pai do senhor Manel, esse bicho não pôde reclamar, porque era editário, essa parada dos caras beber muito, ficar muito louco. O pai do senhor Manel, ele mora no sexto andar de um prédio. Esse bicho uma vez também chegou da farra muito louco, querendo dar uma mijada, e foi mijar na janela, né? Esse bicho abriu a janela assim, né, e tal, se posicionou e ia mijar no pátio. Só que ele desequilibrou, cara, e caiu da janela. Que isso? A gente ri agora porque é engraçado pra caramba. O cara quebrou as duas pernas, bicho, ficou todo molhado lá embaixo. Outra situação que eu acho foda, cara, pelo menos pra mim, na época quando eu era criança, era que eu ficava tenso, cara, quando o supermercado tava fechando. Cara, é isso, bicho. Não, cara, eu ficava desesperado, cara. Isso aí não é normal, não, viu? Não, cara, porque anos atrás, né, criança, no velho Ronce. Nossa. O Ronce aí é do tempo do Manel, bicho. Oh. Aí, beleza, né? A gente fazendo compra, eu, meu pai, minha mãe lá, tal, não sei o quê. Aí, beleza, né? Acho que devia ser umas, sei lá, 11 horas da noite. Aí eu escuto só aquele barulho das portas descendo, assim, de supermercado, aquelas portas antigas. Só o... Aquelas portas de metal, né? É, já, toda enrolada, já abriu assim. O berreiro, né? Aí eu, mãe, tô fechando o supermercado. Desesperado já. Aí minha mãe, não, calma, menino. Eu dentro do carro, né? Dentro do carrinho de compra. Aí, não, tô fechando. Vou me trancar aqui dentro, meu Deus. Vamos trancar a gente aqui dentro. Então. Ela, não, menino, tem calma. Ela gritando lá. Tá, calma, cara... peste, né? Os caras tudo olhando pra gente. Tá? Fecharam todas as portas e deixaram só uma assim aberta, né? Pro pessoal passar. Aí eu, não, mas vou deixar só uma porta aberta, vou fechar também. Que pegou o ferro pra poder descer a porta, né? O homem pegou o ferro, aí. Vai matar todo mundo, né, o cara? É, mano, eu sabia que o Joel tinha problemas, mas esse aí foi doido, né, o Joel me lembrou uma também, cara. Primeira vez que eu viajei de avião, tipo, eu tinha acho que 5 ou 6 anos e tal. Aí, tipo, a gente entrou no avião e tal, aí tchau. Não sei se vocês já viajaram, mas tipo, quando começa, normalmente a gente fica sentado um tempo esperando acabar de abastecer, de arrumar o avião e tal. Aí a gente tava lá, né? Aí eu virei pro moleque, eu virei pra minha mãe. Mãe, esse avião tem paraquedas? Porque o cara foi alfabetizado assistindo os desenhos da Looney Tunes, né? Exatamente, cara. Não tinha explicação melhor pra essa situação. Aí tinha umas duas velhinhas assim perto da gente que elas já começaram a me olhar, né? Aí a mãe, não, filho, tem paraquedas não, pô. Eu falei, mas mãe, e se o avião cair? Na mesma hora, as duas velhinhas começaram a se benzer. Minha mãe ficando vermelha. Filho, cala a boca. E coisa de criança, né, cara? É aquela coisa, cara, que... cara, eu fiquei grilado. Achei como? Pô, vai cair o avião? Beleza, cada um pega teu paraquedas, pula, o avião cai lá embaixo, foda-se. Não é meu mesmo? Eu lembro também que nesse mesmo voo, a primeira vez que eu fui no banheiro, que eu apertei a descarga de avião faz barulho muito alto, cara. Muito alto. E sem contar a força do vácuo, né? Cara, eu sei que eu, tipo, eu acabei de fazer as necessidades e tal. Cara, eu apertei a descarga, o bagulho fez barulho. Eu me agarrei nesse aparelho, eu comecei a chorar. Eu falei, ai, essa porra vai cair, essa porra vai cair. Não é grilo, não. E aí tu vê o tipo de adulto que esses caras viraram, né, hoje em dia. Eu ajudei o cara a sair do prego de dentro do motel, mano. Eu tava saindo lá, eu, a gata, aí. Quando eu vou saindo, passa um cara meio aperreado. Ei, chapa, me ajuda aqui. Não, mas tu pensou que era assalto, pô, aí? Não, eu já fui com a mão fechada já, né? Aí eu... O que foi? Aí o cara, não, mas é porque o carro aqui descarregou, acha a bateria e tal, não sei o quê. Dá uma empurradazinha aqui que aí eu volto pra pegar. Não, mas não. Não, peraí. Calma aí. É o pior. Calma aí, seu pai. Deixa eu falar. Tu tá na garagem de um motel, o maluco virou pra tu e falou, na moral, dá uma empurradinha aí. O pior é que se o cara tava sem bateria, o cara deve ter pedido uma chupeta pro Manel. Boa sacada, viu? Essa aí, né? Aí eu fui, mano. Aí eu só sei que ele não sabia disso aí, mas tu sabe como é que bota o carro pra pegar empurrando. Aí eu, pai, suponho eu bota a segunda, quando ele pegar um embalo, solta a embreagem, dá o supapo e acelera e vamos embora. Aí eu fui, né? Empurrei uma vez, ele não conseguiu. Empurrei outro, indo e voltando, não foi, né? Aí eu fui, empurrei a porra do carro dele pra fora do motel. Ele caiu lá embaixo, sei lá. Chamei a gata, né? Já tava dentro do carro, só olhando a comédia, ajudando o próximo, né? Meu cantinho no céu deve estar guardado aí. Aí a mulher dentro do carro só imaginando, ó, o otário aí. Aí eu... A única coisa assim de viagem que aconteceu comigo foi quando eu tava voltando do emprego do navio, né, que não deu certo. É. Todas as poltronas têm uma telinha que fica mostrando a distância pro aeroporto, altitude, velocidade, essas coisas. É. Aí na volta pro Brasil já tava, a gente já contava, tipo, falta meia hora pra chegar em São Paulo. Ah, beleza, vamos descansar. Meia hora nunca chega, né? Vai ser tranquilo, né? Meia hora nunca chega. Eu tava lá, eu e a senhora Panda lá conversando, descansando, querendo cochilar. Eu tava vendo no visor, falta 1.200 metros. Beleza. Isso, 1.200 metros de altura. Aí foi baixando, 1.000. Quando chegou em 800, estamos chegando. Mas quando desse 800, o avião fez um estrondo. É, tu se lembrou logo da abertura do Lost, né? Ora sim, não. Não, cara, tava todo mundo dormindo no avião essa hora. Daí todo mundo acordou. Todo mundo acordou e ficou, puta merda, acabou. Ei, mano, mas não teve ninguém, nenhum cara que ficou nu, não, lá, gritando e tal, pra aproveitar os últimos momentos. Então, cara, acho que tinha gente com vontade. O Neto mas... quer dizer que o cara queria dar mais um antes de morrer, né, Neto? Ali era aquele malandro que foi tipo pro banheiro, né? Aquela descarregadinha, né? O avião faz isso, ele vai de uma vez só, né? Termina em 3 segundos, ele termina o trabalho. Nisso, vê todo mundo olhando pra cara dos outros. Já tava procurando a aeromoça pra saber o que diabo era aquilo. Meu irmão, quando a gente olha, a porra do avião pousou, mas pousou feio, feio, feio. tem umas aterrissagens que o piloto, gente, fala motorista, olha. Motorista! Ei, mas nessa hora aí tu gritou abre a do meio que eu quero descer, não? Peraí, pô. Puta merda, cara. Peraí. Peraí, que o cara vai morrer, cara. Merda, essa aí, mano. Tava dor nas costelas do cara. Não, porra, peraí. Olha lá, respire que vai dar certo. Porque tem umas... Até isso. Acaba isso aí, mano. Voltou nervoso, cara. Falou a história da gata, tu é o gatinho, Telos? É o quê? Vai ver. Tô perguntando, tu é gatinho? O senhor tá cheio das malacas, né? Tu? Eu vou deixar você na merda dessa vez. Tu não é gatinho, não. Já foi isso aí. Hasta la vista, baby.